vejo pela fé. Profeta Elias, todos os milagres que ele fazia. Quando ele orava, chuva caía, e lá das alturas o Senhor ouvia. Espiar no monte mandou Elias um moço que tinha em sua companhia uma nuvem negra. O moço via do tamanho da mão que do mar subia. Vejo pela fé um grande holocausto, Elias dizendo aos profetas falsos: o meu Deus é forte e não tem fracasso. O seu Deus é morto e é muito fraco. E com voz bem alta gritou Elias: já está passando do meio-dia, pode desistir. O seu Deus não viu, estava dormindo e não te ouviu. O profeta disse sem demorar: quem quebrou a pedra do meu altar? E dessa maneira não vou orar. Ele está quebrado, vou consertar. Depois de arrumado, então orou. E fogo do céu logo Deus mandou. A água e a lenha, o fogo queimou. As pedras que tinha cinza tornou. Depois da vitória, sabe o que fez? Matou os profetas de uma vez. Estava cumprindo ordem do rei, pois estava escrito em sua lei. Até hoje mesmo pode queimar pedras de tropeços do seu altar. Deus foi ontem e hoje sempre será. Basta